Ronca com Maurício Valadares, só na UFM. Manja essa, Nandão? In the Summertime, Mungo Jerry, maluco. Mas enfim, vamos voltar aqui ao disco do Cassim. Cassim mais dois, chamado Futurismo, com a participação de muita gente bacana. Jorge Maltner, música com Arthur Lindsay, Los Hermanos participam de uma música. Mais, é? Tá bom agora? Só no sapatinho, né? É, música com Adriana Calcanhoto, Bidu, trombonista dos Paralamas, que participa do remix da abertura do Ronca Ronca, feito pelo Berna, enfim, gente de primeiríssima qualidade no disco do Cassim. A música que abre esse Futurismo tem o João Donato, segura. O título é O Seu Lugar. Quando você saía, a casa entristecia, as torneiras choravam, as portas esperando você voltar pra alegrar o seu lugar, dançando com as paredes, brincando com a mobília, as janelas sorrindo. Tava do lado da enfermeira? Zvaita seiko mwananku? Tiri vatatuka. Ini baba vako 1, mai vako 2 neweka wechitatu. Nababa mudiki Francis. Ah. Intensity, weird. matter, no matter try to fuck with our mind clarity. Mind starts slipping familiar tracks, bending warp in interfering with the facts. Sensory language leaves us with no habit for lying. We are hostile aliens, immune from dying. Modernizar o passado é uma evolução musical. Esse aí ao fundo é o destaque, é o disco destaque no Tico Tico, no site do Ronca Ronca hoje. A portuguesando o nome do coletivo é Burial. Mas se você chegar e pedir para alguém em algum país de língua inglesa o disco do Burial, ninguém vai trazer esse maravilhoso disco de estreia. A pronúncia, mas a partir de hoje, Nandão, a gente vai falar Burial mesmo, né? Porque falar Burial é meio cascudinho demais, né? B de bola, U de urubu, R de rio e... Idiota, Adianta, L de Lua, Burial, Burial. E esse é o disco, segundo a Wire. Tá, beleza. Segundo a Wire, a revista mais descacetada que existe no planeta, esse é o disco, melhor disco de 2006, na frente de um monte de gente bacana, conforme está no Tico Tico. Esse climão misturando dub, deixa eu botar outra coisa aqui mais... Fiquei com medo daquela música. É, aqui... Misturando dub, eletrônica, alguma coisa, drum and bass, esse clima viajante. O rótulo dessa trozoba é dubstep, uma coisa que hoje é muito popular na Inglaterra, principalmente em Londres. Se você chegar numa loja de disco em alguma cidade importante, uma cidade que produza muita música, seja Londres, Nova York, Tóquio ou qualquer outra desse porte, você vai encontrar 250 mil títulos, subtítulos, novos caminhos, novas possibilidades, né? Várias nomenclaturas novas. Esse dubstep existe há algum tempo, mas a partir de 2005, 2006, basicamente 2006, os discos começaram a aparecer com este rótulo. E o Burial, ou Burial, é hoje o principal nome dessa cena chamada dubstep. Promoção valendo, né? diga, para participar da promoção, qual a principal mente musical, principalmente na produção de sons em 2007. No início do programa, eu mostrei o The Good, The Bad and The Queen, o novo brinquedinho do Damon Albarn, do Blur, e disse que, na minha concepção, ele é hoje o camarada que consegue juntar tudo que existe de mais bacana, no sentido moderno, no sentido do passado, do antigo, misturando músicos africanos, né, guitarrista do Verve, trazer o Paul Simon, o Gorillaz, o Blur, enfim, ele é, os discos que ele gravou no Mali, enfim, um camarada totalmente sincronizado, sintonizado com tudo. Então, para mim, ele é hoje essa cabeça, essa principal mente formadora de sons. Então, a gente quer saber a sua opinião. Qual é o caminho, Nandão? www.uefm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, e responda como fez o Fabrício Xavier. Ele cita o Beast Boys como uma das mentes e tal. Tem o Luiz de BH também falando de Jay-Z. O Mante perguntando por que você sumiu no carnaval. Eu? É, ele quase tomou um catiripapo de uns representantes da... Como é que é o nome aqui? Como é que se chama lá, rapaziada do Flamengo? Eita. Império do Mal, é? Eu? É. O que é Flamengo, cara? Eu não conheço. Tá falando de quê? Bairro? Muita pressão, meu amigo, diga lá. Tô com medo desse dia. Nandão, você gostou da... Tem um encartezinho, aliás, não tem informação nenhuma, não tem nome, ninguém tem... Só tem referências, né? Não tem nada, não tem absolutamente nada. Mas vem um encartezinho com algumas críticas a esse disco. Tem uma última aí, Nandão, você que domina a língua de... Shakespeare? Total, né? Diga aí. A última o quê? A última... Meu amor, Alias, você leu, você gostou? To listen to this late at night on headphones. Vem cá, dá pra falar em português, não? Pra você ouvir, tipo isso aqui, tarde da noite no seu headphone, it's become totally absorbed on the deadly sober of London. Vem cá, depois daquele Born in the USA com o Bruce Springsteen, você tá demais, cara. Enfim. Tá muito, muito... Sinistro pra caramba. Tá muito estilo, viu? Posso falar da Ana Carla Lima? Opa! Eu concordo em gênero, número e grau com ela. Diga lá. Uma das maiores mentes musicais do planeta. Ela viu ele agora há pouco na biblioteca do CCBB. Ele mora lá, se eu não me engano. Rogério Skylab. Ah, claro. Tá aí. Esse é um nome, hein? Tá devendo uma visita aí. Tá ligado a gente. Tá ligado aqui. Aliás, o Skylab, se você estiver sintonizado, dá uma ligadinha pra mim aqui que a gente bota no ar now. E aproveita e testa mais uma vez a híbrida, né? Que está nas ruas, ouvindo a população. Tem chegado no site do Ronca Ronca uma quantidade muito grande de mensagens de ouvintes nossos que já estavam, alguns com tudo já acertado, outros pretendendo. Uma coisa interessante, voltando aqui ao Burial, Burial. Eu escrevi isso no site do Tico Tico, no site do Ronca Ronca hoje, é que eles pegam uma coisa meio que do Massive Attack, assim, né? As coisas mais, os sons mais experimentais do Massive Attack, eles pegaram aquele negócio todo e radicalizaram mais ainda, né? Mas enfim, muita gente, com tudo já acertado, para partir para Buenos Aires, agora dia 24 de março, para assistir o The Who lá, uma vez que a vinda da banda ao Brasil já foi cancelada há bastante tempo. E ficou aquele jogo do empurra. Por que cancelou? Aí Buenos Aires cancela, Santiago do Chile também. os ingressos foram à venda em Buenos Aires e em Santiago do Chile. As pessoas compraram, tem um monte de gente conhecida minha que já estava tudo certo. Ingresso comprado, passagem, hotel reservado, tudo para assistir o Rumo em Buenos Aires dia 24. E a coisa desandou. Os organizadores das datas de Buenos Aires e Santiago, evidentemente, jogaram a batata quente para cima do Brasil. Ah, uma banda do Porto do Rio para vir ao Brasil, para vir à América do Sul, teria que passar pelo Brasil para os custos não ficarem tão elevados. Mas isso é caô. Não precisa passar. Lógico, se você passar por cidades como Santiago, Buenos Aires, Rio e outras, a coisa pode se tornar mais viável. Mas basta uma banda muito grande, do tamanho do Rua, do Paul Jam, do Roger Waters, ou seja qual for uma banda muito grande, vir tocar uma única vez, como já aconteceu, né? Em algumas situações. Vem, toca no Morumbi, toca no Monumental de Nunes, ou toca na Apoteose, e volta para casa com um bolsinho cheio. Negozinho pra caramba vai lá prestigiar. Mas acontece é que a verdade é essa. Os ingressos que foram colocados em Buenos Aires não venderam. O Ru não teve um poder de sedução ao argentino, que é muito mais roqueiro, né, se a gente quiser usar esse termo, do que o brasileiro. Então, no Brasil, a coisa teria desandado mesmo. Se os ingressos fossem colocados à venda, teria sido um fiasco, lamentavelmente. Aí você pensa, ah, o que é o The Ru hoje? Vamos concentrar no que é o The Ru hoje. O The Ru hoje é 50% do que ele era, originalmente. Não tem o John Entwistle, não tem o Keith Moon já há muito tempo. O The Who hoje é o Roger Daltrey e o Pete Townshend. Faz um show espetacular, né? Várias gravações. Recentemente tocou no Hyde Park com o Primal Scream abrindo, sold out. Espetáculo. O Pete Townshend tá no auge. O Roger Daltrey é um tremendo intérprete, não sei o que. E a banda de apoio, com o filho do Ringo, o Pino Paladino baixo, seja lá quem for. O The Who é uma usina de som, uma coisa infernal. E com um repertório que pouquíssimas bandas têm, ou já tiveram. Acontece que os ingressos não foram colocados à venda aqui. Teria sido um fiasco muito maior que foi em Buenos Aires. Então o que aconteceu? Os organizadores viram que o apelo estava abaixo da expectativa e, para não tomarem um chumbo sinistro, cancelaram a venda. Cancelaram a vinda. A verdade é essa. O Ru não veio à América do Sul por falta de público interessado na banda. Aí, se você pensar em Brasil, a quem majoritariamente o Ru interessa? A quem tem mais de 35, 40 anos, lógico, The Who, eu conheço um monte de gente, 15 anos, 16, 12, que adora o The Who. Mas a maioria do público que iria, né, ver o The Who na Apoteose ou na Cidade do Rock é gente que tem mais de 30, 35, 40. Esse pessoal, hoje em dia, no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, não se coloca mais nessa situação de encarar a cipituca, a encrenca, a nhaca que é você assistir um show na Apoteose ou assistir um show na Cidade do Rock. Se chover, então danou de vez. Então esse pessoal prefere ficar em casa, compra um DVD do Ru e ver. A garotada, 16, 17, 18, 20, 25, que é quem enche mesmo qualquer evento musical, de circo, de que quer que seja, esse pessoal não se sensibiliza pelo Ru. Então teria que ter uma banda de abertura forte para essa turma, como foi tentado o Foo Fighters. Não aconteceu. Já estava fechado os estúdios e nada é a mesma coisa para a garotada. Você tem algo a falar, Nandão? Eu concordo. Ah, obrigado, hein? Mas enfim, o The Who não vem mais à América do Sul, não vem ao Brasil e provavelmente não virá nunca mais. Porque essa experiência... Ah, por que o The Who não toca numa casa de porte de 5 mil, 6 mil pessoas, 7 mil pessoas? A menos que fosse para fechar 4, 5 datas, 4, 5 noites a apresentação do Ru. Então o Ru não tem uma estrutura média para trazer para uma casa dessa. O Ru viaja com um circo gigantesco. Então a coisa não se tornaria viável até pelo preço do ingresso. Você teria que cobrar um ingresso muito alto nesse lugar para 5, 6 mil pessoas. E fazer, sei lá, uma semana de Ru, sei lá onde. Não acontece, né? Agora, teve alguma banda similar ao The Who que tocou no Brasil, com o mesmo, sei lá, importância na história do rock, que veio aqui veio aqui na América do Sul e fez uma turnê relativamente de sucesso? Você se lembra? Ah, o Eric Clapton veio, o Roger Waters veio, está vindo de novo. Né? Mas, de repente, são mais... Não, mas aí, foi bom até você ter falado isso. Aí você, vamos voltar a pensar no Who, o que é o The Who? 50% hoje da sua formação original. Qual a música do Hulk toca em rádio? Pois é. Qual qual o lado folclórico, ou o lado glamour, ou o lado hype do Who hoje. Zero, zero. Zereta na caderneta. É. Pink Floyd ainda tem apelo, Eric Clapton. Claro, teve. Lógico. Eric Clapton toca se mete com um monte de gente. Um cara muito mais pop, muito mais comestível que o The Who. O The Who tá lá na dele, fazendo as coisas dele, da banda. Não se mete com ninguém. Né? Ah, quando o Pitals aparece é por aquela babaquice de pedofilia, não sei o que, blá, blá, blá. Então o The Who não tem menor sedução, né? Pra um público jovem ou pra alguém, pro curioso. Vou ver o The Who porque o Pitals tá sendo taxado de pedofilia? Não, o cara não vai. Ah, vou ver o The Who porque o Roger Daltrey deu um soco na cara de um sujeito no pub torcedor do Arsenal. Não, não é isso. Né? Então o Roger Waters tem um monte de coisa. O Roger Waters é ligado ao Pink Floyd, né, meu amigo? O Eric Clapton é outro camarada. Então, o poder de fogo do The Who levou ao cancelamento da data no Brasil. E aí, num efeito dominó, cancelou Chile e cancelou a Argentina. Tá com medo do Burial? Tô. Burial. É Bolívia? Não. 11h20, faltam 14 minutos. Fica à vontade, toca mais o Burial. Que horas são, cara? São 11h06. Tá acabando, hein? Ah, tá. Promoção. Para a nossa torcida, qual a principal mente sonora, o cara que mais faz as coisas interessantes em 2007? Liga pra gente através do www.oefm.com.br, selecionando Fale Conosco, Rio de Janeiro, valendo o CD do Neil Young and the Crazy Horse, no Fillmore East, ao vivo, mais o manto cítrico do Ronquinha e o DVD, volume 2 da trama, com uns 45 clipes espetaculares que a gente recebeu essa semana. Unimmersive and Ugly Evocative Listen Uncut. Você ligou? Olha aqui, ó. Sinistro. Seu colega de rádio, Tony Platão. Que mala, hein? Que mala. Acabou de mandar uma mensagem aqui, lembrando, evidentemente, dos Stones, né? Que é uma banda contemporânea do The Who. Não dá pra comparar. Não, em termos de importância para o rock and roll, claro que dá. Não, sim, mas um apelo que o Rolling Stones tem. Não, exatamente, o cara faz filho na outra lá, na apresentadora, vira, ih, o cara engravidou a mocréia lá, uhul, vamos lá ver o cara. Exatamente. Pô, vamos ver, o The Who vai cantar o quê, meu amigo? Aí o que o The Who vai perguntar pra gente? Tem ideia? Não. Oi, Ronca, ronca. Vocês não estão entendendo nada. Nada, nada. Absolutamente nada. Hoje. Vocês não têm vergonha do que é. People try to put us to. Mas enfim, Nandão. Ô Tony, sossega aí, maluco. Presta atenção. Quem vai se deslocar à Praça da Apoteose ou Morumbi, ou a Cidade do Rock, para se deparar com essa música. Não vai nem encher ali a frente, maluco. Mas Generation não toca no comercial de refrigerante, por exemplo. Mas é, talvez seja a música mais conhecida do mundo. Nós acabamos de ouvir Who Are You, né? Claro. Que é o que a rapaziada de lá do Who deve estar perguntando para a turma de cá. Quem são vocês, seus mais tusquelas, seus muquiranas, bunda suja, né? Não, fala assim. Fiofó sujo. Não fala assim. Fiofó sujo, que meu é amigo. Isso? Claro que é, pô. Falta pressão, meu. Aí ninguém fica chorando. Ah, derru, não sei o quê. Que porra, não sei o quê. É não, porque... Aí vem aquela coisa assim, os empresários gananciosos, porque não sei o quê, bababá. Ah, e outro detalhe. Não sei se você fazia o Ronca Ronca na época, quando eu comentei aqui. Esse foi outro motivo fundamental para bagaça entornar. Não me lembro se você fazia o programa, quando eu disse que o Ru estava aberto à imprensa, à mídia brasileira, entrevistas exclusivas. Sabe quantos veículos se interessaram para conversar com o Pete Townsend, com o Roger Daltrey, sobre a vinda deles, que não tinha data confirmada ainda? Quantos? Nenhum. Pete Townsend, Roger Waters, não, Dalton, Roger Dalton, Aderu, tem a data marcada no Brasil? Não tem, mas eles vão pro Brasil, tá confirmado, eles vão, não tem a data fechada. Ah, não, porra, Derru, não, porra, Woodstock, pedofilia, Monte Rei, tome, não, tô foreto. Aí, conclusão, com esse apoio bombástico da mídia, sobretudo carioca, como é que a coisa vai funcionar? Me explica. Falei de Argentina, falei de Buenos Aires, essa turma aqui já encheu o Monumental de Núñez, meu amigo. Toma, Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Gente amiga. Gente boa, gente amiga. Peço seu voto. Conto com seu voto. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores, conto com seu voto. I ain't no rice man come to town. I come with me bandeira now. Take it down. Aí ao fundo, espetacular, banda argentina Sumo. Sumo, S-U-M-O. Nós ouvimos La Rubia Tarada. Teve uma sequência, Nandão, super brasa total, que eu não anunciei aqui. Nós ouvimos o Cassim, O Seu Lugar, e logo depois nós ouvimos uma dupla completamente descabelada também, o Royal Trucks, com a música Bad Blood, e fechamos com Burial, Space Ape. Plancharita, plancharita, plancharita, plancharita, plancharita, plancharita, plancharita, plancharita. É, vamos dar uma passadinha na promoção ou não? Se liga aqui que o Arnaldo Silva mandou pra você, rapaz. Diga. Fala, Maurício, acompanho seu programa desde a época do Ronca Tripa. Opa. Não saco nada de música, nem sou fissurado por música. Gosto mesmo de ouvir rádio. Lógico que acabo ganhando conhecimentos musicais com você, mas o melhor do programa é esse estilo AM. Seria você o nosso Adelson Alves? Adelson Alves, lógico. Pô, quem me dera ser o Adelson Alves? Do rock? Essa música do The Who pra mim era simplesmente a trilha do CSI Ganhei informação no programa de carnaval, senti a falta do nosso ídolo, Oswaldo Nunes. Opa! Saudações vascaínas. Cara, rapaz, não dá pra emoldurar o e-mail desse cara, não? Arnaldo Silva. Porra, Arnaldão, pô, lágrimas... Conhece ele, conhece ele. Não, lágrimas nos meus olhos aqui. Você falou coisas realmente da alma do Ronca Ronca. Você sempre citei, né, o Adelson Alves, o radialista de AM da Rádio Globo durante muitos anos. Sempre falei, eu nunca fui... Hoje em dia até ouço com muito mais abertura música brasileira, samba, coisa desse tipo, do que há anos atrás. Mas o programa do Adelson era durante a madrugada. Falei recentemente, acho que eu falei do programa dele aqui, na Globo AM. Programa, sei lá, de 4 horas, a madrugada inteira com o Adelson Alves. E eu ouvi aquela trosoba inteira, por mais que as músicas não fizessem a minha cabeça, simplesmente pela onda dele levar o programa, só pelo jeito dele. Chegava motorista de táxi, sambista, o cara da escola não sei o que, bababá, era uma desorientação total, com muita informação para quem se interessava, se interessa por aquele mundo do samba carioca, essencialmente carioca. E como condutor disso, ele me levava onde ele queria, o Adelson Alves, um gênio absoluto da comunicação, né? Mas rapaz, o programa tá passando muito rápido, hein? 11h20. Nossa, já temos um break agora. Tem o quê? Break! O Vinícius Bonfim tá falando que eu questionei aqui a participação do The Who em algum seriado comercial, enfim. Ele falou que Who Are You toca num seriado da Record. Ai. E o Alexandre Gomes falando que Who Are You é trilha de abertura do CSI. Eu não sei que seriado é esse. Não é o time do Zico? Que isso, cara? CFZ. É a mesma bosta, né? Agora, bom, o lance é o seguinte: assim. vai levar uma multidão, né? De rumanigo, Who Are You ser a abertura do programa da onde? Acho que é da Record. Deve ser uma loucura. Que horas passa isso? É, não tenho ideia. Informante, por favor, se manifesta. É loucura na Band total, né? É Bolívia? É o Break. Vai lá, Bolívia. Olá, aqui é Rodrigo Amarante, do Los Hermanos. Eu estou falando aqui diretamente dos estúdios Ronca Ronca, do qual sou fã. Um abraço para vocês e para o Maurício Valadares. Eu sei, é um doce de amar.